dia a dia. Eu vou pro bar, então encho a cara e bebo até cair. Até cair, a decadência em mim está formada. A minha mãe diz que é palhaçada e me dá um café forte e quente para me reanimar. Reanimar, já consciente eu pergunto pra ela se a minha vida virou. Mais